você é meu número. E pelo meu horóscopo alguém vai aparecer. Eu quero ser feliz, também sou filho de Deus. Meus sonhos de amor vão se misturar com os seus. Eu vou amar você. Eu vou pagar pra ver. Sei que tá difícil, mas não é impossível que eu venha ter você. Olha, você é meu número, e pelo meu horóscopo alguém vai aparecer. Eu quero ser feliz, também sou filho de Deus. Meus sonhos de...